4-0, Chum, controle 120 decimal 8, bom voo. 208 agora o controle, 4234, obrigado, Mojo. Controle Salvador, 4234, decolou cruzando retais, Pucca, Jean, Maracaju. Bom dia, Azul 4234, contato com radar na decolagem, suba via, sai da PUC para nível 350. Ok, 350 na PUC Azul 4234. 2783, autorizado a decolar, pistão no zero, ventou no 10 0 graus com 9 nós. Autorizado a decolagem, 2783. Para próximo, passarei 2223. Passarei 2223, após início de corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Voo 2069, 145 a bordo, 3 horas de autonomia, 13,9. Ao 51, no chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 273. 5 voo. Gente, Índia, contato 295, chama 1015, ajuste 2069. 2783, contato radar, suba via, saída Arco 1 para o nível 160. Via 160, azul 2783. Voo 2199, aciona identificação, chegada Mari, desça até o nível 060, você me guia, ajusta no 0 no fim. Controle Salvador, bom dia, azul 9270, passando 2100, 570. E azul 9270, identifique, essa via, chegada Mari para o nível 050, ajuste no 0 no fim. 050, vai subir a zona 270. Você está de voz direto, Serra 3366, ou 470, 970, 70. O etapa está presente, 9270. Confirme, 9270. Proa de etapa aguardando Serra Vita 366. Etapa, 9270. Número 649, chama o centro do Recife, frequência 251. Caso negativo, 128, decimal 35. 251, 1, 2, 2, 3, 5. Boa, obrigado. Voo 2069, tá bom. Voo 4981, após selo, vai voar o Serra Vista 366, desci para 250010, o ajuste de altímetro no 0 no 6, está autorizado o final R nave, reporte estabilizado. Autorizado o final R nave, vai voar o Serra Vista 366 e reportagem estabilizado, 409. 8, bom dia, bom serviço, serino 2223. Controle, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar, suba via, saída Arbor 1, área nível 180. Sente Arbor 1 para 180, passarelo 2223. Do 9270, desça para 4.000 pés, altímetro no 06. 4.016, azul 9270. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 9 nós. Bem, vai decolar, vento 2, 0 menor. Salvador, 63, 1, 2, 8, Chanel, quente do aqui, está prosseguindo a descida. Chanel é 3, 1, 2, estacione identificação, curva de TAP, desça para 1.000 pés, altímetro no 0, 6. Aqui está, 1096, desce para 6.000. Azul 2199, desce até o nível 050. Azul 9270, em TAP, tem condições de estar passando 4.000 pés? Negativo, Azul 9270. Azul 2783, vai na proa de Elefa. Elefa 2783. Paredo 2223, proa de Elefa. Direto Elefa, passarelo 2223. Autorizado, chama para decolagem. Quatro, dois, três, quatro, chame e receba, frequência 125, decimal 45, bom dia. Agora vai ser 45, estabilizado no RNAV, campo azedo. 4981, chame a torre, 118, decimal 951. 895, até já. Controle, copiou o hotel, negócio? Ativo, hotel Romeo Golf. Prossiga pelo litoral. Chame a torre, 118, decimal 95 para o cruzamento. Mandou o hotel, negócio. Pouso 90, azul 4981. Torre, Papai Romeu, hotel Romeu Golf. Papai Romeu, hotel Romeu Golf, siga a via litoral, aguarde para cruzar outra vez da 10 para o setor norte. Vai aguardar no litoral, hotel Romeu Golf. Siga. E no perfil, se é autorizado. Você tem condições de passar ETAP no 050? Estamos a 4 milhas, vai ficar um pouquinho complicado, 9270, porém, nesse perfil consegue prosseguir na RNAV normalmente. Então, aumente um pouco a sua razão de descida devido ao tráfego do perfil da saída Arbor, está passando 7.000 agora no momento de descida. Você está 2.500, a gente tem o time no 0 no meio, a reporte final RNAV. Pois será final, 9270. 099, desça para 4.000 pés. Altímetro no zero no meio. Gente, segue para o pátio do Graé, está visual com o Embraer na cor do final da 1-0. Positivo. Gente, reporte curta final para o Graé. Teria que totalizar direto o Graé, reportará na curta o Almafoca. Sobre o Golf, informa o helicóptero decolar TRMA, está na sua proa aproximadamente 2 milhas e meia, a parte visual com a mesma. É, porta na visual, hotel na Golf. Chega essa faixa, informa o helicóptero à sua esquerda, seguindo para TRMA, a parte visual com a mesma. Positivo, não visual, está agora na final pro Grécia. Gente, está na posição de 1 hora, o Charlie Alpha Fox. Vento no 20 graus com no 0 nós, altímetro no 0 no meia, reporte controlado no Breia. Até o farol, Alfa Fox. Vento no 0, tá? Tá no meu Golfo, confirme. Bando com aproximadamente 30 passos no eixo da final do 1-0 na curta. Gente, Urubus? Positivo. Grato pela informação. 149, 81, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. Então, meu Golf, vento Salvador 1 no 0 graus com no 0 nós, altímetro no 0 no meio, reporte controlado no RIMAR. Reportará controlado até o mal. 149, 81, 37, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Tente controlado no Brael, 02, frequência livre, Charlie Alpha Fox. Vai de direto do túnel, 2199? Terra Vista 366. Qual o procedimento, viu? O RNAV. Ah, sim, o RNAV, o Gol 2199, da Vista 200, Terra Vista 366. Passou o serviço 366, agora com a torre 1-9-8-9-5. Torre 1-9-8-9-5, azul 9270, boa. Salvador, bom dia, azul 9270, renave da 1-0. Bom dia, azul 9270, reparte 372. Tá, 372, 9270. Azul 2796, bom dia. João Pessoa, subida com onde agora de corpo? Na sua escuta, 96, sem estar eco. Papá, Juliette, papá, pronto, corpo? Papá, Juliette, papá, autorizado, Salvador, Serra, Meme, Lima, Novembro, nível 1-2-0, plano Yankee, pista 1-7, primeira curva direita, subida Coral. Segue após Coral via rota do plano, 5-1-7-1. O transponder controle 208. Pista para o 2783. Agora. Certo. Subida Coral com curva direita. Tá correto. Quantas horas de autonomia? Meia, duas de autonomia, torre para acionamento, decolagem 1895, 1016 no ajuste. Ok. Azul 2783, Recife não autorizou direto com pista, mantém a saída Arbo 1 no transição elétrica. Beleza, obrigado. Altímetro no 0 no 6, livre taxa para ingresso. Valeu, meu Juliette, prossiga. Comandante, eu não tenho tráfego reportado no setor, eu tenho condições iguais para a coordenação do 345 com o público. Via 3304, a plana de identificação, chegada a Bonf dessa via, para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Segunda 0 no 6, via Bonf, até 4.000 pés, Bol 2199, torre 118, decimal 95, composto. 2195, Ferrar, Bol 2199. Solo 08, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, solo, obrigado. 66, o TAN 3304, para o final do procedimento terminado. Bloqueado, na corte de 366, o RNAV. Solo Salvador, 29270 da Azul, livrou, bom dia. Graus com 99, altímetro no 0 no 6. Gol autorizado, 0, gol 2 no 99. Juliette pro 08, 9270. Papá Juliette Papá, linha mantenha no 7. Azul 2783, chame Recife, frequência 1260 ao término 28, decimal 8. 2608, obrigado. Gente, mantém a posição alinhada, estimado 1 minuto, devido à aeronave com sinal no 0. Papai autorizado a decolar pistão no 7, vento 1 no 0 graus com 9 nós. Final do R9, dá 1 no 0 com a pista vista 6312. Torre agora 1 no 895 composto, né? 312. 895, obrigado. Né? Bom dia, final R9 da 1 no 0. Chame a 312, é parte 372. Chamar a 372. Nove nove, fala 1, 2, 1, decimal 9. 3, 9, 3, 9, 9. Falou, Salvador, 2, 1, 9, 9, pega 3. 2, 1, 9, 9, taxi alfa, reporte antes da Juliette. E a alfa antes da Juliette, vai reportar, 2, 1, 9, 9. A Juliette Papá, decolado ao 1-2, chame controle 120.8, com voo. 99, Juliette, pelotão vermelho. Corre 06, motor 19. 120.8, Papá, Juliette Papá. Chame 6312, os autorizados pistão no 0, vento 120 graus com no 09, altímetro no 0 no 6. 0 no 6, quinto vento, livre pouso, 6312. Funciona o transponder 0260 e o controle Salvador operando 208. Papá. 70, decola da 1-0, subida curva esquerda, subida Conde, após Golf 677, Recife, direto São Pessoa. O transponder 0260 e o controle 1208, 2796. Correto, 5 Lima, chame pronto. 96. Solo azul 2796, pega acionamento, Lima. Y, táxi azul 2796. Livre, puxa acionada, chama de táxi 2796. Chanel 63, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Bom dia, Chanel 63, 1, 2, autorizado táxi via Alfa e Kilo, Pádio 3. Observe a TR da Azul, está puxando no, na 5 Lima. E o balizamento. É para ela informar qual vai ser a sua posição de parqueamento no pátio. Alfa e Kilo, Pádio 3, Oxanaia 6312. Oxanaia 6312. Agora sua posição redefinida. Pátio 1, via Alfa e Juliette, posição 03. Via Alfa e Juliette, posição 3 no pátio. Sigo, acho que eu vou me falar. Passando 3304, você precisa liberação de velocidade na posição pelo? Alívio a velocidade, 3304. Cruzado, está 3304. 099. Gente, Oscar Golf uniforme. Barreiras, nível 100, correto. Pista 17, primeira curva esquerda, subida Momo. Após Momo DCT, conforme o plano, 5404, transponda o controle 208. Oscar Golf Uniforme, confirme já voado do MC na rota. Autorização, tráfego com fim. Aciona com a torre em 1895, ajuste no 096, acho que é golfe uniforme, bom voo. Voo no 095, formação Eco, abaixo de 4. Subida da El, transição Mótima. Da El, Mótima, obrigado. Corrigindo, de acordo agora com seu plano de voo, subida Arbor 1 no Elefo. Arbor 1 no Elefo, obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Solo azul 2796 para o táxi, 61 no abordo, 3 horas e 20, alterna na nossa área. Autorizado, final RNAVE, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, RNAVE, estamos 3 às 4. Senhor livre, táxi vai chamar para ingresso no pátio 1-2796. Oscar Mike Delta, Manati, um no meu, confirme. Autorizado Manati, um no meu, pista na 7 direita, inicialmente axé. Transponder 0116, controle 208, Oscar Mike Delta. Mike Delta, acionamento com a torre 1895, a gente no 096, bom voo. Azul 2796, siga até o ponto de espera via Índia, torre 1895, a gente no 096. Cliente, para sair do táxi até o ponto de espera, a torre 1895, no 096, 2796. Voo no 095, pronto, corre. Seu Matheus. Autorizado para o aeroporto de Confins, via rota do plano de voo, nível 360, decola pista na 0, primeira curva à direita, arbora 1, após elefa, elefa direto nítimo, intercepta o peso no 2, 1, sai conforme o plano, 5435, o transponde controle 208. Autorizado para Confins, o nível 360, decola da 10, curva direita na arbora 1, transição elefa. Após elefa, direto nítido, intercepta o Pizulu 2-1 conforme o plano. 5435, é o transponde 1208 ao controle, igual no 095. Correto, botão 5, chão pronto no 095. Trabalhando. Dias 1, 2, 7, 2796, linha decola da 10, ventando 20 graus, com 9 nós. Linha decola da 10, 2796. Final, RNAV 5.0. 2-1-8-9-5, como? 2499, Fox confere. Campinas, autorizado, via alta do plano de voo, nível 320, pista na zero, primeira curva direita, subida da El, transição Motiva, 5442, transponder, controle 208. Campinas, alta do plano de voo, 320, falando zero, curva direita, contra a colagem da El Motiva, 5442, transponder, 208, controle azul, 4299. Azul 4299, portão 01 correto, sendo pronto. Tá bom, 796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 170. Saída Conde para 170, azul 2796. 2, com campo à vista. Adianta 3304, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no meia. 0 no meia, autorizado, pouso na 10, na 3304. Agora ataque, 0095. Fica Golf Uniforme, autorizado a decolar, pistão no 7, vento no 30 graus com 9 nós. 3304, no solo aos 26, livre à direita, chame solo 121, um, decimal 9. Horizonte 9 à direita, está 3304. Então, agora está 3304, livrou. Golf de Farm, decolado aos 26, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado amigo, bom dia. Tem um 37 da Gol puxando no 5. Tem livre ingresso, o meu Juliette até o 9. Autorizado até o 9, tá? 304. Gome, uma centena, saída Momo. Uma centena, saída Momo, Golf de Farm. Prossiga. A gente ela vai liberar da restrição de altitude 3.000 pés. Estimativo, está livre a restrição para uma centena, livre da restrição Golfo de Fonte. Livre da restrição autorizada até uma centena, Golfo de Fonte. Taxi voo 1095, está com 178 a bordo, alternando o galeão com 2 horas e 56. Confirma o ABPU? 178. 178. Sim. A sua direita da passagem a 2 da TAM, e após, siga até o ponto de espera, torre 1895, ajuste na 0 no meio. Passagem a 2 da TAM, ponto de espera 1895, já. O solo 3304 pode ser preterido pelo voo aí, não dá pra gente passar não. 1095, siga teu ponto de espera. 1095, 90 na meia. Não, não, ponto de espera, vou 1095. Salvador, bom dia, Gol 905, ponto de espera pronto. Chegou no 095, a linha decola da 10, vento 10 graus com 99. A linha decola da 10, voa 10. Sente, papá. Como é que deu para ali mantendo o 7? Delta linha decola da 17, vento 120 graus com 99. Decolada aos 33, chão controle 120 decimal 8, bom gol. 108, Oscar Mike Delta, decolada aos 33, chão controle 120 decimal 8, bom gol. Oscar Mike Delta, 1208. Colagem suba via saída Argo Uno, transição Elefa para nível 360. Argo 360. Ah, Juliette Papá, Salvador. 5-4, 5-4 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 120, passe agora a frequência do controle Ilhéus, 120, décima 1, no bom dia. Controle, Oscar, Mike Delta. Mike Delta, mil pés, corredor Axé, reporte Coral da Barra, ou de voar direto Manati, reporte 20 milhas fora. Vai, comprou direto Maraty, chamará 20 milhas fora, o Oscar Mike Delta. Grupo Zulu, confirmando? Gente, o Charlie Alpha Fox, confirme com o horário do plano? Informe, tem chamado de pouso em barreira? Barreira, 1-3. Barreira, 1-3, 1-5. 3-5, copiado. Está autorizado direto barreira, só que eu vou por informe. Qual horário hoje que nos usou? Número 2 para a cópia, aguarde o uísque quilos Zulu. Alfa Golf Romeo, prossiga. Lembrou-se Cabo Mil, é... Qual é o equipamento? Bem visuais, observando aqui... Está retornando 1.110 no tráfego, sua posição 12 horas e 10 milhas, um oposto, mantendo 1.000, um helicóptero também, prosseguindo para a plataforma de Manati. Mantenha 1.500 pés e no litoral desça para 500 pés. Reporte passando o Parque Metropolitano de Pituaçu. Lembrou-se Cabo Mil. Ali Alfa Fox, destino fica quantas milhas de Salvador? Alfa Fox Solo. Confirmando quantos? Romeu, 334. Zero 95, chame Recife, frequência 1260, altern 288, bom dia. 260-288, bom dia. Primeira direita, inicialmente corredor Axê, pós direto conforme a rota, 0277, transpondo, controle 208. Confirme quantos a bordo e autonomia. Aciona com a altura 1895, ajuste na 096, vamos voar, tchau, Alfa Fox. Whisky Kilo, pronto, cópia. Autorizado para novo, o número 10, pista na 7, direita na Xé, 01962, transponde, controle 208. O 9149 da Azul, bom dia. Entidotiza, autorização com 20, por gentileza. O Whisky Kilo Zulu está correto para Cairu? Confirme PLB autonomia. Whisky Kilo Zulu está de baixo, responde. Bom dia, Azul 9149, formação Foxtrot, prepare subida a Arbor, Uno e aguarde cópia. Afirmativo, tá, já está preparado a Arbor, Uno, aguarda cópia, o Foxtrot, a formação, o 4, o 9149. 3179, bom dia, número 2, cópia. Azul 9149, cópia. Prossiga. Autorizado para Confins, Operador 21, nível 360, curva direita, Arbor 1, transição Elefa, transponder 5467, controle Salvador 208. Seu grupo de fora, prossiga. Modificado aos 4-2, prossiga em condições visuais, Golfo uniforme, permanece o estimado em barreiras. Zona 79, cópia. 379, Guarulhos, Superzulu 1-0, nível 320, curva direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5450, controle Salvador 208. Zona 79, planejamento correto, chame pronto. Estamos Salvador 4289, azul para Pichipé, questionamento 01. Azul 4299, autorizado, chame em paz. Autorizado, chame em paz, 4299. Busquinho Zulu, autorizado, decolagem pista 17, vento no 20 graus, 10 nós. Pode decolagem, mantenha a reta, aguardando para iniciar a curva devido ao tráfego aproximando no farol de Itapuã. O Leroy Romeu chama a torre, 1295. É 1895, mas a operação Romeu. Torre Salvador, papá, novembro, Oscar Romeu. Papá, novembro, Oscar Romeu. Ajuste no 0 no meio, 28 da 97, serviço de tráfego de decolagem. Autorizado da presente o eixo de aproximação, o cruzamento do eixo de aproximação, pista no 0, reporte base pela direita, pista no 7. Cruzamento da aproximação da 10 do Novo Carro Romeu. Tá atento, tá visual com o tráfego decolando no 7? Afirmativo. Mantém a separação visual, reporte básico à direita, pista no 7, autorizado cruzamento, o eixo do cruzamento do eixo 1-0. Passando a base pela direita, Novo Carro Romeu. Eixo que usa o Lu decolado aos 4-4. Aguarde a transferência do controle e aposta no visual com tráfego no farol de Itapuã a 500 pés. É visual com mesmo, isso que ele falou. A gente mantém a separação visual no farol de Itapuã, transfere o controle no 20 decimal 8. Farol 208, falou. Cruzando base Novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, autorizado pouso. Pista no 7, vento 1-30 graus, 1-0 norte. Novembro Oscar Romeu. Acelerando no 7, vai autorizado, chame táxi. Quilo Zulu, Salvador. Azul, 4-3-4, para o site, 4-4-11, 3-4-4-9, à direita, VTX Índia, ponto de espera da 01, 1895, que negar no 0 no meio. Tinha autorizado o pouso, 17, 13, 0 graus, 10 nós, November, Oscar Romeu. November, não conta. Luiz, que usa o Luiz, que usa o Luiz, na escuta da torre. Negativo, o uísque que usa na escuta da torre? November, acho que é o meu solo, os 4, 7, 4, 5. Autorizado, levar a próxima direita, estacionar a frequência livre, November, acho que é o meu. Oi, Salvador, bom dia, 2434, uma pequena mulher. 4299, autorizado, área decolar, pista 0, vento 1, 00 graus, 10 nós. Decolo no 0, 2434. Silo Zulu, Salvador? Ei, meu pé, corredor da Tchê, reporte farol da Barra. Desculpa, meu bem, esqueci. Reporte farol da Barra, oi, Silo Lumia 0 após etapa, Serra Vista 366, descendo para